Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa da MCD Produções, desta vez com o tema Segurança Alimentar. Desde já, desejamos uma boa audição. No Chibuto, as pessoas recentadas enfrentam maiores dificuldades para produzir alimentos nas suas novas zonas. As cheias mais recentes pioraram a situação, principalmente nas colheitas previstas para março e abril. Foram totalmente perdidas, resultado que trouxe problemas na alimentação dos reassentados. A segurança alimentar é uma das principais preocupações durante a recuperação pós-cheias, visto que é importante que as pessoas satisfaçam as suas necessidades alimentares durante o processo de recuperação. As questões mais urgentes durante a recuperação pós-cheias são a satisfação das necessidades alimentares básicas das comunidades e a reposição das capacidades de produção de alimentos próprios para comunidades. É importante garantir as necessidades alimentares básicas durante a recuperação pós-cheias para ter as energias que irão contribuir na reconstrução de casas e no replantio das machambas. Milagre Paulo, funcionário do Ministério da Agricultura no Chibuto, explica que todas as pessoas que estão nas zonas propensas às inundações já estão a abandonar os locais e os reassentados de Coxambá devem procurar formas de ajuda aos líderes da zona, pois conhecem as terras favoráveis às práticas de plantio. E neste momento, a instituição em causa já está num programa em coordenação com a FAO para distribuição de sementes. Milagre Paulo Cimino. Fora dos assentados de Cosmano especialmente, o que nós queremos referir é que todos os assentados são certas baixas, locais propensos a cheias e inundações. Mas se formos a ver, as pessoas estão alocadas em Coxambana, que foi uma opção. De tantos sítios que podiam dedicar as suas vidas, acabaram pensando em Coxambana, porque lá tem algumas afinidades. Amizades com familiares, amizades com as estruturas locais, estamos a falar com os líderes, com o secretário, que são as pessoas que podem apoiar esses reassentados na identificação de machambas para o seu aproveitamento. Então, o que nós queremos aconselhar aqui, apelar, é que os reassentados procurem os seus familiares, que esses familiares que detêm aquelas machambas lá. Procurem as estruturas locais, como é o caso dos líderes comunitários, e esses irão facilitar a alocação de machambas para essas pessoas. Então, quando essas pessoas tiverem as suas machambas, nós, dentro dos programas que estamos a ter, por exemplo, agora estamos a organizar um programa de distribuição de cimento junto com a FAO, o que estamos a fazer é trabalhar mesmo nos locais de reassentamento para a inclusão dessas famílias reassentadas no processo de distribuição de cimento, que acredito que vai ser feito. Então, o apelo que eu quero fazer é que, de fato, os reassentados em todos os sítios se juntem às estruturas locais para facilitar este trabalho. E o que nós vamos fazer neste momento é que iremos fazer tudo por tudo para privilegiar os reassentados nos locais onde nós vamos distribuir cimento. Então, estamos a fazer ratificações, porque houve alguns locais onde os nomes, quando nós fizemos a listagem, nas listas que nós recebemos, não constavam os nomes dos reassentados. Isso provavelmente porque alguns reassentados não se identificam com os locais onde eles estão. Os reassentados nos sítios têm que sentirem que já estão nas novas residências, nas novas localidades, e têm que se aproximar aos seus chefes para serem conhecidos lá. O que nós visualizamos é que alguns reassentados passam pouco tempo nesses sítios. Então, algumas estruturas acabam não lhes conhecendo bem. Então, quando alguma atividade qualquer acabam não sendo registados. Então, o apelo que nós queremos fazer é que os reassentados se juntem às estruturas, se juntem à população local e, mesmo e como sendo reassentados esses locais, assumam como produtores daqueles sítios, para permitir que todas as atividades agrárias que nós temos, todos os apoios agrários que estão a ser feitos nos locais, esses indivíduos sejam reassentados. Cria, assim, sem não querer deixar reservas de erros. E vamos fazer tudo por tudo para incluir na distribuição de semente e insumos que estiverem disponíveis para esta campanha, todos reassentados nos locais identificados. Gina Sebastião Bembel, na situação de recuperação na zona de reassentamento de Coxambá, diz que a ajuda que tem recebido não é suficiente. Já foram distribuídas machambas e uma enxada para cada família, mas neste momento não tem sementes e esta preocupação é pontual porque estamos na época chuvosa. Existem sementes nas lojas da cidade, mas não tem dinheiro. Antes, quando produziam os alimentos em grandes quantidades, vendiam. E agora a situação na nova zona está difícil. Inga ata ima pelo kapati mayo manje ayo shabisiwe kumeke shaka ina mata esa icha vanga mbili azvikomo zvive zvita naya hakuta ina lomu February zvidanza imatsi wakoma nje kishimwe shimwe ngachiku sai na vele kha kufumo oipinda shimwe shimwe kambi zvirindiro kusaka pere manje kwala mina nini vana vambiri avai masimune kutataka zvikomo sekunse kunofamba nini noti lokunini vani zvikomo hinkwenu iyo kuti zvipa zvishiri zvimbiri wai kuma nzima sechikomba inyikile manje shimwe shimwe nambira kunini mulumuzana atapuka tsama ikanga na chikomo vonyika mina dzeshu ne ane sekretari zvako aluwo mfumo loko uhipfuna hi mali inga shavisa bazare kubedi ya bazare liko nga kuva mchumi chapisa manje amasusu ya mina no shekora nga kohwa ni zvipi zvako masusu nga mahisa kuyini le nga kona loko ku loko hi rimile hi pfuna se o tenga gomo xavisa se o ta bazar o ta gozwa xa fana ni makoko masopo o tikisa ndyangu toto manje se swi nga lo mutlhaveni amakaya mandiri se ma hitikela. Para Ivone Antônio Nuvunga, no mesmo local, as machambas distribuídas não foram suficientes para todas as famílias. Por isso criaram pequenas machambas nas casas. Lá na zona de origem, conseguiam produzir milho em grandes quantidades para o consumo e venda. Agora, ali onde vivem, não há nada, nem dinheiro que podiam criar pequenos negócios porque tem mercado na zona. E na doma senda chumo kukutemela kwa tadla wenu kukakurima tsevana kwa loko ta kukuma ka kurima tari abilena ne enda benze kwa la ka kuno kuniya masimweni ni rima ni kuma amavela ni swikota leswa ku loko ni kuma mali ndi dyela bandari ni xavisa ni kuva mapawa ni kuva tipata ni xavisa se mara ani yi kume kwala ni ka mabenzi mara loko akuna mabenzi ya chumo akuna xipunisi kaku nga kuma mali va hi nyika mali hi kota ku tipfuna ku bazara mikoko na adame se hi phakela a swigwa swa kurima kumbe timbewu a vo yo khulume hi swona mara hi zange hi swi vonile va yo hi phakela a swikomo ku fikeni ka hina mara hi ta kota ku swi tirhisa xin'we xin'we a swi hi ringananga hinkwenu munhu ni munhu wa yo kuma xin'we xin'we hambi ko vani vatsongwani kwala kaya ku na lweyi a nga kumaku xikomo. A estabilidade alimentar e o estado de nutrição também podem acelerar o desenvolvimento da infecção pelo HIV, gerando a SIDA. Uma dieta pobre pode resultar em desnutrição, o que muitas vezes é um problema escondido. O crescimento retardado é o principal indicador, facto que em grande parte é invisível e que continua sem tratamento. Para as mães grávidas, a desnutrição crônica pode começar no útero e continuar nos primeiros anos após o nascimento. Portanto, é importante prestar atenção à segurança alimentar e estado nutricional de mulheres grávidas, assim como das crianças com menos de 5 anos de idade. Moisés Maló, diretor do Serviço Distrital da Saúde no Chibuto, diz que a saúde tem conhecimento que as previsões agrícolas do governo no período de 2012-2013 foram alcançadas acima de 12 mil toneladas. A entidade não deixou de explicar as causas da má nutrição e as suas possíveis soluções. Moisés Malão, muito obrigado. Aquilo que eu queria dizer é que não é nossa preocupação também procurar assuntos ou mais nutrição. Segundo, porque no distrito na última sessão de governo, aquilo que era a provisão agrícola durante o ano 2012-2013 foi ultrapassado acima de 12 mil toneladas daquilo que previa-se, para dizer que em termos de produção foi ótimo, porque foi, suplantou aquilo que eram previsões do próprio governo. Então, em relação à malnutrição, quando aconteceu nas zonas de assentamento, é tratada como qualquer outra malnutrição, porque a malnutrição, primeiro, temos que tratar as causas de malnutrição. O que são causas de malnutrição? Há malnutrição por problemas alimentares, que é falta de alimento, há malnutrição por causa de doenças crônicas e também há uma malnutrição por causa de problema do mau uso dos alimentos. Alguém pode ter até alimentos e ter uma nutrição porque não sabe conjugar melhor os seus alimentos. Então, cada caso é um caso. Sendo assim, se a malnutrição houver, por mais que seja um centro de assentamento ou outro sítio, aquilo que a gente faz é procurar o problema básico ou a doença de base, resolvendo o problema de base, como por exemplo, pode ser uma malnutrição associada a uma doença crônica, como a tuberculose, como outras doenças crônicas. Então, tratando aquelas doenças crônicas, a malnutrição melhora, porque ao tratando também vamos ajudar com suplementos alimentares. Se for a malnutrição por falta de alimento, também nós, porque a criança é órfã e vulnerável, ou porque não vive com pais, ou porque vive com esses todos, mas tem falta de alimento, então, neste caso, a gente tem dado aquilo que CSB Plus, que chamamos nós de um suplemento alimentar, que tem dado resultado em muito pouco tempo. E não só damos os tais suplementos alimentares, também temos ajudado, ensinando as pessoas a aproveitar melhor aquilo que tem na sua casa ou na comunidade. Porque num distrito como Chibuto, a malnutrição quase que é inexistente. Existe um caso e um outro, até principalmente as nossas malnutrições por doença, não por falta de comida. Porque comida existe. Então, e nós temos aquilo que chamamos de ateliê doméstico, temos aquilo que chamamos também de famílias modelos, esses todos estão para divulgar no centro de assentamento. Os centros de assentamento estão nas comunidades onde existem outras pessoas, daí que eles são inclusos na educação alimentar, como outras pessoas dos bairros onde estão na aldeia, que é ensinar como confeccionar os alimentos, ter aquilo que são os protetores, os energéticos e aqueles, os construtores. E nós temos educado as pessoas porque, de uma maneira geral, esses três nutrientes existem. Só as pessoas não sabem conjugar e nós temos ensinado todas as nossas comunidades via família modelos alimentar, ateliês domésticos e o grupo de mães nas nossas consultas também tem feito. E esta maneira como nós temos resolvido casos de malnutrição no distrito de Minas-Gerais. Nós, como entidade de saúde, é verdade que as crianças são as mais vulneráveis, mas a malnutrição atinge qualquer, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser, mas é verdade, em casos de criança, há aquilo que nós dissemos, aqueles que vão à consulta de criança sadia, cada vez que a criança é pesada, se o peso estiver bem, também há um aconselhamento alimentar. Diz, continua, dê criança isto e aquilo no sentido de a criança continuar saudável. Como, por exemplo, a gente ensina para fazer papas enriquecidas, são papas, em vez de só moer a farinha de milho, não sei o quê, e ferver por aquilo ali, açúcar, nós ensinamos que pode também torrar um pouco amendoim, moer, juntando com aqui, aumentando uma colher de óleo alimentar, frutificando, e pode, ser uma papinha onde usamos folhas verdes ralando e também juntando com a papinha. Aquela papinha ficou uma papinha verde, mas também fica rico em ferro que a criança precisa para não ficar malnutrida. Quer dizer, há várias e na possibilidade pode também fazer uma papinha onde mistura com carne moída, com peixe moída, não sei o que, então, para dizer que as papinhas são reforçadas. Fora disso, também temos o caso de batata polpa laranjada, que é um elemento importante para a nutrição das crianças e a mulher grávida. Para o caso do chibuto, quase que a maior parte das famílias daqui da cidade, principalmente de menos de ensinamos o uso da murina. A murina é muito rica em termos de proteínas. Mesmo para uma criança que tenha má nutrição, se ser ensinada a fazer, saber sopas da murina, fazer salada da murina, fazendo muitos pratos, murina faz tudo. É como qualquer outra folha, pode fazer carinho da folha da murina. Essas crianças mudam logo, melhoram a situação de uma nutrição. Então também divulgamos isso, ensinamos também a maneira como preparar. Amigo ouvinte que está acompanhando o programa Pare e Passos, recordamos que há um velho ditado que diz: saco vazio não fica em pé. Por isso, uma criança sem alimentos seguros e dieta nutritiva tem dificuldades de concentrar-se na sala de aulas. Nas comunidades e nas escolas devem haver possibilidades de se criar hortas que irão garantir refeições para o consumo. Nesta óptica, é momento de o governo e as organizações não governamentais apoiarem os reassentados em matéria de segurança alimentar. A proteção, ou seja, o armazenamento dos alimentos para o consumo familiar, é um dos melhores métodos para conservar mercadorias a nível da família, de acordo com o tipo de cultura ou produto por armazenar. Foi um prazer estar consigo, amigo ouvinte. Aguarde a próxima ocasião. Boa audição da nossa restante programação.